Facção Central. Primeira gravação, uma coletânea, em 1992. Sigla? Sim, FC. A gente tem algum partido? Temos um partido, sim. E nosso partido tem três letras: a letra R, a letra A e a letra P. É o rap. É o rap. É o rap. É o rap. No morro, nos becos, na favela, é o rap. Que chega e representa como tem que ser, é o rap. É nós que tá na fita, meu querido, vestindo a camisa, honrando a sigla do partido, é o rap. E no morro, nos becos, na favela, é o rap. Que chega e representa como tem que ser, é o rap. É nós que tá na fita, meu querido, vestindo a camisa, honrando a sigla do partido, é o rap. É o rap. É o rap. É o rap.